E aí, jagunçada boleira, Campeonato Brasileiro voltou e com ele o Pilha de Gibis, o podcast mais disputado da internet brasileira. Hoje eu tô com o craque bom de bola, Marquito. E aí, mas quem é o apresentador hoje? Quem é? Fica o mistério. E com ele o volante clássico, Vitor Azambuja. É isso aí, estamos preparados, foco na partida, não tem nada a ganhar ainda, só obedecer o professor e vamos sair aqui com o resultado. Hoje vamos começar com você, Marquito. O que é que você leu? Bom, eu finalmente estou terminando a leitura das compras da CCXP de 2016. Eu ia dizer, de 2015, né? E li uma graphic novel Ruínas, do Peter Kupfer. Ele é conhecido aqui no Brasil por ter feito as tirinhas do Spy vs. Spy na MAD. E ele teve aqui, ele foi um convidado, um dos convidados da CCXP de 2016. Ele lançou essa graphic novel pelo selo Jupati Books, da Marsupial Editora. A história de um casal que tira um ano sabático e vai morar na cidade de Oaxaca. Não sei se é assim que se pronuncia. No México. É Oaxaca. Oaxaca. E eles vão morar nessa cidade lá no México e conta esse período, né? E tem todo um contexto social da época que eles vão morar. Faz um paralelo com o que estava acontecendo naquela cidade no período que esse casal vai morar lá. Ela é uma escritora, ela vai para tentar terminar o livro que ela está escrevendo. E o homem, ele é desenhista, só que ele tá desempregado, que ele foi mandado embora do emprego anterior dele, que ele desenhava insetos para o museu lá. Se eu não me engano, era um museu de história natural que ele trabalhava, e ele foi demitido. É, isso mesmo. Ele catalogava insetos para o Museu de História Natural de Nova York. E tem todo esse contexto. Então, a cidade está em clima de guerra, porque tem uma greve dos professores e o atual governador da localidade, ele é muito opressivo, não tem diálogo. Os professores fazem greve, ele coloca a polícia para bater neles, sem relação com o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. E o cara é corrupto, né? Absurdamente corrupto e impopular, né? Que todo canto tem uma pichação de muro, alguma faixa, pedindo que ele renuncie, né? Ou seja, mais atual. E tudo isso ele coloca junto com a migração da borboleta monarca, que sai do Canadá e vai se reproduzir nessa mesma região no México. Então ela migra milhares de quilômetros para chegar até essa região para se reproduzir. Na verdade, ela vai para casa lá, né? Ela chega no México, faz aquele amor gostoso e volta pro Canadá para lá colocar o óvulo, né? Como sei lá como é que a borboleta se reproduz, botar lá aquele casulo, né? Ou seja, que muitos americanos fazem quando vão pra Tijuana, né? Que atravessam ali a fronteira. É uma larvinha, virou uma lagartinha, depois vira o casulo, depois vira borboleta, pô. Eu não sou biólogo não, pô, sou historiador. Sou de humanas. Percebe-se, né? Mas assim, o destaque da edição são os desenhos do Peter Kupfer e as cores que ele coloca, né? Que ele usa tons pastéis na edição. Parece que a edição é toda colorida com lápis de cor. E assim, é uma coisa impressionante os desenhos dele. Se você já conhece ele das tirinhas do Spy vs. Spy, ele usa aquele mesmo estilo de desenho, de pintura. E assim, impressionante. Ele é um livro grosso, né? Uma graphic novel grande, pesada, tal. Mas pesada no sentido do livro ser grande e pesado. Mas assim, não tem muito texto e você consegue ler numa sentada. É bastante tocante, emocionante o gibi. Você começa a entender que esse casal, ele tá passando por alguns problemas, né? O casamento tá meio que em crise. E você, no decorrer da história, você vai percebendo o porquê dessa crise. E assim, o final é até bastante surpreendente pra quem tá lendo. Você leu também, não foi, Dão, esse gibi? Eu sempre adiei a leitura desse gibi, porque ele realmente é muito grande. Assim, a edição tá muito boa, mas tinha essa bobagem que as editoras daqui gostam de fazer, que é de não colocar a numeração das páginas. Então você não sabe quantas páginas tem, né? Mas deve ter aí fácil mais de 300 páginas. A arte do Peter Cup, assim, eu sempre gostei das tiras dele. Eu não peguei o autor, o original, né, do Spy vs. Spy na Mad, obviamente, já li Mad ali no meio dos anos 90. Ele começou a desenhar o Spy vs. Spy em 96, é quando ele assume. Eu sempre adorava o jeito que ele desenha, o estilo da arte dele. E aqui ele abusa, né, porque quando eles estão em Nova York, logo no começo, é que você falou, né, que ele é uma cor mais chapada, é uma coisa mais cinza, né? O único colorido que tem, às vezes, é da roupa dos dois. Aí, quando chega no México, caralho, o bicho dá uma explosão de cores, seguindo bem essa tendência da arte mexicana, né? Da Frida Kahlo, do Diego Rivera. Então, é uma coisa muito, muito, absurdamente colorida. Mesmo sendo, assim, uma história, de certa forma, triste, né? Porque o casal, né? A Samantha e o George estão passando por crise. Ela quer engravidar, ele não quer. Ela já teve um problemas no relacionamento anterior dela. Ela tem uma ligação com o México, eles não vão ao México à toa, ela já morou no México por um tempo, e aí ele tá desempregado. Ele era pintor, mas tava meio que preso, né, meio que confortável nesse emprego que ele tinha de desenhista. Ela fica insistindo pra ele voltar a desenhar, a pintar, então fica meio, ele é meio um cuzão também, né, ele é chato pra caralho, tem hora que você fica, pega abuso dele, só no decorrer da história que você começa a simpatizar com ele, muito pelo os coadjuvantes ao redor dele, né? Que vão ajudando a você curtir mais. Então, nesse lado ainda da arte, além desse colorido que ele coloca no México, os flashbacks que ele faz é em preto e branco. É, tem umas passagens que ela conta a história do México, dos povos pré-colombianos, né? Os astecas, os mixtecas, esse pessoal todo, também fica em preto e branco. Todo capítulo abre com uma parte da viagem da borboleta monarca, né? Uma borboleta específica. Ela vai, ele encurtou, ele fala isso no pós-fácil, ele encurtou a viagem, ele não colocou do Canadá, ele colocou já de Nova York. Então ela vai passando pelos Estados Unidos, e nessa viagem, essas quatro, cinco primeiras páginas do capítulo que abre com essa viagem dela, a cidade tá cinza, e a única coisa colorida é a borboleta. E ele aproveita para mostrar, e aí é o uso do título, né? As ruínas não é só do casal, né? Um casal que tá, cujo casamento tá se deteriorando, olha os vícios. As ruínas dos Estados Unidos, né? Toda passagem dela, ele mostra alguma coisa ruim que tá acontecendo ali nos Estados Unidos, né? Então ele vai mostrando como essa sociedade americana está também em ruínas, né? Está decadente. Não é só lá do outro lado do México, essa coisa do governo corrupto. Então, assim, é uma história muito foda. Tem umas passagens em página, quase todo capítulo tem uma página dupla sensacional, assim, que é geralmente no mercado, lá em Oaxaca, onde eles vão jantar, onde tem um convívio, assim, meio social. Uma coisa, assim, muito bonita essas páginas. E mesmo não tendo, assim, tem tão pouco texto, você lê muito rápido, sabe? Ela lhe prende de um jeito. Eu também li de uma sentada, assim, peguei pra ler, não consegui parar mais. Você, a história vai lhe conquistando, a arte também lhe pega muito. Então, é uma coisa assim pra você pensar também, né? A forma, o paralelo que ele faz com as ruínas das antigas civilizações mexicanas, como essas civilizações caíram, como foi o contato com os europeus, como os europeus se utilizaram disso, e o paralelo com os Estados Unidos e com a situação atual do México. Então, vale muito a pena. E só complementando a informação do Dão, esse gibi, esse livro, né, tem 328 páginas. Então, ele é bem robusto. E a gramatura do papel é bem grossa, então ele fica bem pesado, mas como falou, dá pra ler numa sentada. E outra curiosidade é que no pós-fácil, Peter Cooper, ele fala que ele morou nessa região do México, então ele falou, e justamente nessa época que estava tendo toda essa tensão política lá. E ele ainda tem uma grande ligação, né, com o México. Ele tá sempre visitando, tá sempre voltando até lá. E assim, é muito bonito o livro, muito bonito mesmo. Só pra fechar a edição, esse rolo do papel e tal, a única coisa negativa pra mim, além desse fato de não ter o número de páginas, é que a lombada, né, que é tipo lombar, como o livro é muito grosso, quando você vai abrindo, ela vai ficar marcada, né? Fica aquela marcação da abertura das páginas. E você, Vitor, você leu alguma coisa ou você tá lendo só o Zero Hora aí, o caderno de esportes e política internacional? Não, eu li. Depois de muitos anos, matei de novo a vontade de ler Dampir. Dampir é um título da Sérgio Bonelli Editora, um fumete, portanto, que a Editora 85, uma editora nova, trouxe de volta aqui pro Brasil com base no esquema de financiamento coletivo. Acho que a gente chegou até a comentar aqui, eu não lembro se saiu em alguma edição, que eu tinha apoiado esse projeto e tava com medo que não saísse, porque se eu não me engano a meta era 25 mil ou 35 mil, e eu acho que eles arrecadaram 12. Mas eles cumpriram, fizeram a edição, mandaram, recebi rápido até. Ela já tá à venda na Amazon.com.br, para quem quiser. Tá pelo preço de R$39,90, é preço de capa, inclusive, ela tem esse preço na capa. E são 4 volumes originais italianos do Dampir. Começa no Dampir número 13 e vai até o Dampir número 16. São, na verdade, 3 histórias completas. As dois primeiros volumes é uma história cada. E os dois últimos dessa edição é uma aventura em 2 partes. Eu achei bem legal. Eu gosto desse personagem. Eu tinha ouvido falar dele quando eu trabalhava numa loja de quadrinhos aqui em Porto Alegre, um cliente bem querido, bem conhecido daqui, o seu Oscar Kern. Ele tinha me comentado, tem esse personagem aqui que eu queria ver no Brasil, o Dampir. Ele é um caçador de vampiros, tipo Blade, assim, só que é da Europa Oriental. E ele é filho de uma mulher humana que foi mordida por um vampiro. E ele é o único que tem o poder de... Ele é o único que tem o poder de matar os arquimestres, né? Que são os vampiros mais poderosos, né? Que conseguem andar de dia. E eu tinha ouvido falar desse personagem assim, dessa forma. E a Mythos chegou a trazer naquela leva dos anos 2000, que eles trouxeram vários títulos da Bonelli, que estavam muito tempo sem sair aqui. Eles trouxeram esse, que é relativamente novo, é de 2000, 2001. Trouxeram pro Brasil o Dampir, só que parou no 12. Eu tenho até na coleção. E achei muito legal o fato de que a editora 85 retomou do 12, do 13 no caso, né? E lançou esse volume novo deles, esse volumão, o número 4 na lombada. Porque eles explicam no prefácio que eles pretendem relançar os primeiros 12 números em 3 volumes, né? Tomara que eles consigam. E já tem um anúncio na própria contracapa, né? Na capa externa de trás, da próxima edição, né? Um Dampir número 5 pela editora. Então tomara que dê certo essa iniciativa e que a gente consiga ter Dampir no Brasil e que a Mythos não roube da editora 85 Dampir para publicar pelo dobro do preço com papel pior, numa ediçãozinha menor, né? Como fez com o Dylan Dog, né? Que não foi nem o dobro do preço, né? Foi quase o triplo. Dylan Dog da editora Lorentz, a gente já comentou aqui. Eles conseguiram lançar 3 números, uma artesanal quase, né? Uma editora aqui de Pelotas, do Rio Grande do Sul. E a Mythos, dizem por aí, né? Simplesmente foi lá na Bonelli, olha, a gente quer a principal editora de vocês, não dá pra ter outra editora publicando, então nós vamos publicar. Só que aí tá, ao invés dos R$16,90 da Lorentz, e formato italiano, que a Lorenz estava publicando, e papel bom, que a Lorenz estava usando, a Mythos vai estar lançando a R$26,90, uma edição do Dylan Dog. Ainda não sabemos, eu não vi ainda, alguém viu o Dylan Dog, o formato, o papel, acho que não, né? Ainda não, mas a princípio não. Seria o formato normal que eles publicam, Dex, Zagor, enfim, que é papel jornal e um formatinho menor que prejudica bastante a arte, né? São aquelas coisas que a gente não entende, né? Porque uma editora minúscula, né? De família, né? Falando do interior do Rio Grande do Sul, conseguiu pegar os direitos, lançar 3 edições em formato italiano, conseguiu lançar em banca as 2 primeiras, né? Vale ressaltar isso. Não lançou a terceira foi só para algumas comic shops e pela internet. Com um preço mais acessível do que uma editora grande, relativamente grande, como a Mythos, que tem um canal de distribuição muito maior do que essa editora do interior do Rio Grande do Sul, com uma qualidade inferior, quase o dobro do preço. São aquelas coisas que só acontecem no Brasil mesmo, é impressionante. E a gente não sabe ainda se vai para a banca, né? Esse da Mythos, não tenho nem certeza se vai aparecer. Eu só vi propaganda numa texta, na quarta capa tinha lá o anúncio do lançamento de Marty Mystery, né? E Dylan Dog, e tinha lá a data. Então pela data já era para ter sido lançado, mas eu não vi ainda. Então eu acho que não vai para a banca. Esse Dampir, eu vi lá várias vezes o quando catasse, mas quando tava em coisa, tava rolando o projeto no Catarse, eu até ia apoiar, porque eu tava meio liso mesmo, tava sem dinheiro pra fazer. Se tivesse demorado mais um mês, eu tinha conseguido, mas o que você falou agora aí da sua experiência na Comic Shop, né, lembrou do saudoso Oscar Kern, Deus o tenha, esse grande homem, grande colecionador que lançava aquele historietas, né? Que ele tinha, aquele fanzine, que era muito bom. Pô, Vários historietas aqui que ele me deu, cara. Eu gostava muito do seu Oscar, poxa. Eu fiquei tão chateado quando eu soube que ele morreu. cara, ele era uma figura ímpar, assim. Eu conversava com ele por e-mail, ele é muito solícito, cara com conhecimento, assim, de quadrinhos do Brasil absurdo, um cara super tranquilo, gente boa, humildão, porra, isso faz falta. Faz falta. E ele que me apresentou, Dampiro. Eu lembro, eu tenho muito carinho, não, mas não é memória afetiva. Eu gosto mesmo. O personagem é legal, como eu falei, ele é um Blade europeu, né? Só que ele não é aquele caçador de vampiros tradicional. Ele é um caçador de vampiros moderno. Ele usa armas, se não me engano. Aqui nessa edição não fala, mas se não me engano, as balas dele são benzidas, uma coisa assim. Então ele atira nos vampiros. Ele não tá nem aí. Ele. O trabalho dele é matar vampiro. Ele tem um cara que manda ele pra várias partes do mundo pra caçar os vampiros. Ele tem uma vampira que ajuda ele, e as histórias estão sempre mudando de cenários. Esse volume mesmo é um exemplo perfeito. A primeira história é contra uma bruxa, que vem lá dos mitos gregos. A segunda história eu achei muito interessante, é uma história que se passa no meio de uma guerra na Europa, nos Balcãs, em que está acontecendo uma limpeza étnica, e eles vão para caçar um vampiro e acabam se metendo no meio da guerra, e mostra os médicos sem fronteiras, mostra os rebeldes, mostra as tropas especiais, que são assassinos do Lorde de Guerra, que está dominando esse país fictício. Muito legal essa segunda história, tem todo um contexto político assim bacana. As duas últimas são muito interessantes, são histórias que eles vão para os Estados Unidos, para o Mississippi, caçar um vampiro, um arquimestre lendário que se faz passar por um demônio das encruzilhadas. Então tem todo tem blues, né, a música blues, toda a história tem trechos de blues, conta a história do Robert Johnson, que é um cantor famoso, que tinha uma música meio misteriosa, que diziam que tinha um pacto com o diabo. Ela é em duas partes. Na primeira parte aparece uma banda que é uma homenagem, na verdade, ao Lynyrd Skynyrd, que não conhece, a música mais famosa deles é Sweet Home Alabama, é uma banda de blues rock famosa, que morreu num acidente de avião, e essa banda que aparece, o Swamp Lizards, ela morreu num acidente de avião, mas voltou como vampira, é bem legal. E aí a segunda parte já é eles contra esse arquimestre que eu mencionei antes também, aí fala sobre racismo no sul dos Estados Unidos. Quer dizer, são histórias, e não é só ele, estaca, vampiro, castelo, não, são histórias que tem todo um contexto político, bem o estilo dos fumetti que a gente tanto gosta, né? Tem um background histórico por trás. Essa primeira da bruxa, como eu falei, vem da Grécia, mas também ele cruza com a Segunda Guerra. Cara, olha, é um gibizinho bom. Eu tava lendo isso, eu li a primeira história do volume fazia umas duas semanas, no feriado da Páscoa, e aí ontem eu sentei e li 300 páginas desse gibizinho numa sentada, que é uma coisa que eu não fazia há muito tempo, sabe? Então, olha, recomendo. Não tá caro, R$39,90. Qualquer coisa da Panini hoje em dia é mais cara que isso. Salvati Gomos também. Então, se você achar aí, Dampiro. É preto e branco, tá? Mas isso é o de menos, como diria o outro. Eu fiquei bem curioso, viu? Fiquei bem curioso pra... por aí esse Dampi, fui até pesquisar agora aqui na Amazon pra colocar já no meu carrinho, e não tá mais na Amazon, você não acha mais por R$39,90, tá? Ele tá aqui a partir de R$54,90. Não deve ter mais no estoque da Amazon, né? É vendida por Marketplace, né? Por uma outra loja que usa a plataforma da Amazon. R$54,90 mais R$11 de frete, que esse daqui você não consegue se livrar do frete. Vou sugerir que vocês mandem um e-mail pra editora 85 e perguntem se eles ainda têm estoque pelo preço antigo. É 85editora@gmail.com. O editor é o Leonardo Campos. E eles fizeram todo esse trabalho, achei importante mencionar, com a revisão e adaptação do Júlio Schneider, que é um conhecedor da Bonelli fantástico. Eu só peguei um errinho, mas aí não foi nem do italiano pro português, foi do inglês pro português, que tem uma música que ele fala Lord Above, e eles traduziram nos recordatórios como o Senhor embaixo, né? Mas não é Above, é em cima, né? Eu vou comprar também, porque eu tô do lado certo, do lado do Vitor, do lado dos que apreciam o fumeto, né? Não tô do lado errado, que é Marquito, que não gosta. E também pensando na minha ilusão de mercadológica, de quebrar esse monopólio aí da Mist, de só eles lançarem naquele formato de sempre. Tudo bem, eu entendo que tem que lançar naquele formato, baratear, né? Ainda que não seja barato, mas a ideia é baratear e tal, mas por mais que pensem que o monopólio não faz mal sim, né? Tá aí a Panini lançando só, a Panini lança Marvel e DC, isso não ajuda muito no mercado, né? É sempre bom, né? Se tiver outra editora lançando, então talvez eles lancem outros materiais da Bonelli que não chega aqui. Tem muita coisa boa que poderia sair aqui, então eu vou sim, vou comprar porque eu gosto. Até nesse tópico, eu acho que a única vantagem desse movimento, tem mais de uma, digamos assim, digamos que a Mythos talvez consiga dar mais continuidade pro Dylan Dog do que a Lawrence, que tinha prometido 3 edições e quem sabe um dia mais 3. Então, digamos que talvez aí no fim do ano a gente já vai ter mais 7, 8 Dylan Dogs. Mas a única vantagem que eu vejo desse movimento é que isso meio que deu uma chacoalhada na Mythos. É, e eles estão trazendo o Martin Mister, que é outro personagem que eu gosto muito, foi o primeiro Fumetti que eu li. Tinha saído na Mythos, já saiu pela RGE, já saiu pela Record e saiu pela Mythos nessa época que eu comentei que saía Dampir. E eu vi também agora, hoje mesmo, pesquisando, eu vi que eles estão trazendo o Nick Ryder, que é um policial de Nova York, que tá com aquelas histórias bem ao estilo do Clint Eastwood, sabe? Do Dirty Harry. Esse aí eu adoro. Esse eu gosto. Esse é muito bom, velho. E estão trazendo também o Nathan Never, que é uma história futurista, ele é um policial. Esse eu li pouco. Eu li uma mini em duas partes que saiu, não me lembro se foi pela Globo ou se foi pela Panini já, mas é um título futurista assim, meio inspirado em Blade Runner. Todos esses fumetes, eles têm uma inspiração clara em filmes americanos, né? O Martin Mister é um Indiana Jones moderno, o Nick Ryder, como eu disse, eu lembro muito dos filmes do Dirty Harry, e o Nathan Never é meio inspirado no Blade Runner, mas claro que foge, né? Depois eles ganham vida própria, né? Ganham brilho próprio. Acho que o único movimento positivo dessa tomada hostil da Mythos com o Dylan Dog foi que estão, pelo menos, estão trazendo mais coisa aí da Monelli, que há muito tempo eu queria ler de novo, né? Então, ainda nesse assunto, a gente tem um movimento, né, que cresceu dos encadernados da Panini, que só é vendido em livraria, vendido pela Amazon, né? Algumas coisas chegam em banca, esse da Nova Marvel, alguns encapadores, capa mole, aqueles Miss Marvel e tal. Mas esse movimento voltado para as coisas de Abonelli, eu acho que é novidade, não? Porque o Dylan Dog, tudo bem, foi para a banca, era um formato de banca, né? Era uma revistazinha quase estilo mensal, mesmo sendo bimestral ou quase trimestral. Mas é esse fácil se oculta da Panini, que já morreu na praia, pelo visto, não saiu em banca. Esse Dampir não tá em banca. Eu acho que o Martin Mystery e o Dylan Dog provavelmente também não sairão em banca. Então parece que esse movimento, essa mudança na estrutura de vendas direta pro consumidor via banca, parece que tá dando uma mudada, né? Até mesmo os mangás, né? O Akira, o Ghost in the Shell, não é vendido em banca, só é vendido em livraria. Então parece que tá dando uma mudada. Se bem que o estilo de quadrinhos de luxo, né, que seria de livraria da Bonelli, não é muito de luxo, mas a gente tá entendendo esse padrão, né? Essa mudança de como as coisas estão acontecendo na parte das vendas, né? A gente já percebeu há algum tempo que a Panini, ela tenta, mas normalmente ela falha, se aproveitar do hype de filmes para lançar os gibis dela, né? Mas quando isso tá atrelado com boas fases, acaba dando certo, pelo menos por algum tempo. Isso aconteceu mais recentemente com as revistas mensais da Marvel, Thor e Doutor Estranho, que chegaram ao final em publicação de banca agora, nesse mês. No caso da Doutor Estranho, é até compreensível, porque a fase mais aclamada do personagem ultimamente, que era a fase escrita pelo Jason Aaron, chegou ao final. Então, eles publicaram Doutor Estranho, toda a fase mensal do Jason Aaron do Doutor Estranho saiu na revista mensal, saiu na penúltima edição. A penúltima edição de banca foi a última edição do Jason Aaron, né, no Doutor Estranho, e eles lançaram mais uma edição com mais páginas para poder terminar a fase, aquela outra mensal, né? Pra você ter uma ideia, o Doutor Estranho tava tão popular por conta do filme que eles lançaram duas mensais do personagem, né? Tem a Doutor Estranho, tinha Doutor Estranho Sorcerers of the Supreme, os Magos Supremos, uma equipe de Magos Supremos do Doutor Estranho, avalie isso. O gibi era bem fraquinho, mas no final até deu uma melhorada. Mas nessa última edição eles fecharam essa mensal dos Magos Supremos, na edição 17, e anunciaram que a revista estava sendo descontinuada, que era a última edição da revista, e que o personagem voltaria no segundo semestre com encadernados. Faz sentido, né? Já que passou o hype do filme, não é mais um escritor badalado como o Jason Aaron que cuida. Se eu não me engano, quem deu continuidade nas mensais do Doutor Estranho foi o Kieron Gillen, se eu não me engano. Só que o que me surpreendeu foi o anúncio, o mesmo anúncio na mensal da Thor, que agora, na última edição lançada em banca, ele acabou o arco do Thor da Guerra, né? Que pra quem não sabe, spoilers, é aquele arco que o Volstagg levanta o Mjolnir do Universo Ultimate e ele se torna um Thor também, né? O Thor da Guerra. E no fim, no editorial da edição, o editor, o Rodrigo Guerrino, se eu não me engano, ele fala que a revista tá muito adiantada em relação ao restante do universo Marvel e que vai dar uma parada. Até aí, tudo bem, apesar de que você pode falar que foi uma falta de planejamento absurda da Panini, porque estava lançando duas edições por mês, né? Ele não estava colocando outra coisa na revista mensal para poder contrabalancear. Foram pouquíssimas coisas, só foi publicado o Indigno Thor. No resto das edições, saiu duas edições da mensal da Jane Foster como Thor. E chegou agora nessa edição 14, que foi a última edição. Eles falaram que tem que dar uma pausa, só que falam que vai voltar no segundo semestre como edição especial, ou seja, deve sair encadernado. E assim, não faz tanto sentido porque o Jason Aaron continua no título, né? Eu acho isso até um desprestígio com quem tá colecionando essa revista mensal. Não é o meu caso, né? Eu não tô colecionando mais revista mensal, mas a gente até comentou lá no nosso grupo, o Reginaldo, que tá colecionando, ele não sabia quando eu chamei a atenção dele falando que era a última edição, ele não tinha percebido, ele falou, pô, isso é um desrespeito, eu tô aqui colecionando desde o início a revista mensal, uma das poucas mensais que eu compro da Panini, e eles vão simplesmente cancelar pra continuar encadernado, uma história que tá no meio. E infelizmente eu não sei se é falta de planejamento, é aquela velha desculpa que são os italianos que mandam e desmandam o que deve lançar, o que deixa de lançar, mas que se eu tivesse colecionando essa revista mensal e soubesse que ela ia ser cancelada para ser lançado encadernado, eu ia ficar muito puto com a Panini, viu? Você chega hoje em banca, para o bem ou para o mal, né? Depende do seu ponto de vista, do seu momento atual como consumidor. Tem gente, a gente sempre fala isso no nosso grupo, né? O Luigi me fala que não compra mais mensal. Você ainda pega algumas, mas você não compra, você é safado, né? Vai consignação. Eu evito comprar. Eu evito o Reginaldo comprar assim, vai ou não vai, né? Não compra muito, compra pouco, depende do personagem, da fase. Mas o que tá acontecendo nas bancas, pelo menos na que eu vou aqui perto da minha casa, é que são três estantes, né? Duas estantes, um em cada parede, a outra parede só tem camisa, e o miolo tem essas revistas de semanais, né? Veja, época, esse tipo de coisa. E essa parede de trás, quando fica os gibis, que eu já falei, é dividida, né? O lado esquerdo são os heróis, e o lado direito é mangá, Turma da Mônica e Tex. Na parte dos heróis, são duas prateleiras, a que fica mais aos olhos, assim, né? De um adolescente, sei lá, de 1,60m por aí, são as mensais. Aí tem todas as mensais de Panini, né? De Marvel DC, que é muita coisa. Em cima ficam os encadernados. Só que eu já percebi que os encadernados estão descendo, né? Eles estão começando a tomar conta também dessa estante de baixo. Então, já tá, pelo menos na minha percepção, na minha experiência nessa banca, tá meio que ficando visível que já tá meio a meio, né? Tudo bem que o encadernado toma mais espaço, né? Ele é assim, onde ela coloca seis revistas uma atrás da outra, né? Do Batman, por exemplo, só consegue colocar dois encadernados em cima, às vezes até um só, né? Por causa da grossura. Mas já tá ficando meio visível que se não tá encostando o tanto de quadrinhos de lançamentos em capa dura, em formato de livro na banca, um tanto mensal, né? Mas já tá uma coisa meio chegando perto, até porque tem muita coisa antiga também, né? Essas coisas da Igomós, por exemplo, tá sempre voltando, né? Então você sempre tá as duas Igomós do mês, mas também tem coisa mais pra trás, né? Então tem a rotatividade é um pouco diferente, mas já tá ficando uma coisa meio fácil de se perceber, né? O tanto de lançamento, ainda mesmo assim, em banca, de quadrinhos, nesse sentido, de encadernado, né? Assim, até a Panini, desde essa novíssima, nova Marvel e do Renascimento, ela até tinha mudado o esquema de revistas dela, né? Elas praticamente não tem mais revistas mix, né? Elas lançam a edição com, por exemplo, Homem-Aranha, só sai Homem-Aranha no título, Thor, saía só o Thor, agora são dois títulos do só saía Thor, Homem de Ferro, só saiu Homem de Ferro, agora são só dois títulos do Homem de Ferro, né? E no caso da DC, isso é mais evidente ainda. As revistas de base mensais que elas lançam são só do mesmo título. Então, Action Comics, só sai Action Comics, Superman, só Superman. A exceção que tem nas revistas da DC é Lanterna Verde, que sai a Lanternas Verdes e a Tropa, né? Na mesma mensal. E Jovens Titãs, que agora tá saindo Jovens Titãs e o Super Sons. E o que não sai em mensal, ela tá lançando como encadernado. Era uma tendência que a Panini já vinha trazendo. Não sei se não tá dando certo, porque ou se ela se precipitou lançando mensal para tentar pegar esse hype e não deu certo. Não sei o que acontece, mas no caso de Thor, principalmente, eu acho um desrespeito com quem tava comprando a mensal, eles simplesmente interromperem para lançar encadernado. Se quisesse interromper para poder alcançar o momento cronológico correto, maravilha, a gente vê isso muito no mercado de mangá. Na verdade, não para alcançar momento cronológico, porque não tem isso no mangá, mas porque já chegou já alcançou a publicação japonesa. Então, tem que ter um hiato para poder sair mais edições e começar a voltar a sair no Brasil. Mas eles poderiam interromper e depois voltar com a edição mensal, que é para prestigiar quem tá colecionando a bendita edição mensal. Não sei se eles estão muito preocupados com isso. Eu tô colecionando essa mensal da Thor. Eu cheguei até a comprar dois encadernados americanos pra pegar a parte que não saiu aqui, que saiu no mix, né? Acho que era o Universo Marvel, não sei qual era o mix que saía, pra alcançar o título solo. Não, assim, ó, não me senti desrespeitado, porque eu ainda sou daquele... Eu sou leitor antigo, que eu acho que quando o título sai aqui no Brasil, eu ainda tenho uma pontinha de... Ai, que bom, né? Graças a Deus saiu. Porque a editora, ela lança da maneira que ela consegue vender, né? O próprio a gente falou antes de Dampir, de Face Oculta, né? Face Oculta saiu duas em banca, depois saiu essa especial com quatro e Republicanas duas que já tinha saído. Então, assim, a editora lança do jeito que vende. Eu acho que o legal é lançar. Prefiro que lance em título solo que não lance em mix, porque eu não gasto dinheiro pra comprar alguma coisa que eu não quero ler, pra poder ler alguma coisa que eu quero ler. Por exemplo, o que tá acontecendo agora que você mencionou nos Jovens Titãs, né? Eu não tava pegando essa revista dos Jovens Titãs, era uma das do Renascimento que eu não tava pegando. E tô pegando bastante coisa do Renascimento porque tá saindo encadernado e porque tá saindo dessa forma que você falou em título solo, né? Mas também já vou parar, porque não tô conseguindo dar conta. E essa Super... Eu queria ler a Super Sans e agora eu tive que pegar a Jovens Titãs do 8, né? Provavelmente eu vou, em alguma promoção aí, eu vou atrás do 1 ao 7, porque eu não quero ficar com essa porcaria incompleta, né? Não, não vale a pena não, viu? Imaginei. Mas assim, então eu acho legal tá, pelo menos, essa disposição da Panini de lançar isso num formato em que eu só precise comprar o Thor pra ler Thor. Eu só fico pensando que na coleção fica uma merda, né? Porque Thor é um personagem que eu já comecei a comprar essa revista porque eu achei legal ter um título solo. É um personagem que teve poucos títulos solos aqui no Brasil, né? Poucas revistas, só Thor. E me lembra muito a fase do Dan Jurgens, que eu já comentei no Sete Jagunços especial do Thor, que eu tenho ela toda, só que pra eu ler ela eu tenho que pegar toda a minha coleção da Marvel e achar as revistas onde ela começa, onde ela continua, porque ela saiu numa Marvel 98, 99, depois ela foi pro Vingadores, depois ela foi pra não sei onde, sabe, formatinho, formato americano, não sei o que. Ok, eu tenho ela, mas pra achar depois, quando começa a mudar muito o formato assim, é um inferno, né? Então é isso, né? Chega desse desabafo virtual, vai virar um divã esse podcast, pra chorar as pitangas de Marquito, que não sei porque ele chora, ele nem compra gibi, né? Fica reclamando, né? É o pior consumidor que tem, né, bicho? Baixa a Scan e reclama da Editora Nacional. Ó, reclamar não paga, então... E a minha internet eu pago é pra isso, é pra reclamar. Reclamar não paga e pegar a gibi também não paga, né? Nunca. E com essa filosofia ele fica por aqui. Até a próxima. Valeu. Oh, they tell me that he smiles on his children and his smile drives their sorrows away. And they tell me that no tears ever come again. And that lovely man's upon a cloudy day. they tell me I'm home where no storm clouds rise. Oh, they tell me I'm an unclouded.